Alô, delícias apaixonadas, Naldo Paquera. E liga e fala que tá me esperando pra jantar. Mil coisas passam em minha cabeça. Tá de lingerie pra me estigar. Com gosto de café me beija pra eu pirar. Casa das primas hoje não rola, porque o mel quando é bom a gente volta. Em tão pouco tempo me fisgou, sinto que é amor. E olha que o amor machuca, dói e faz chorar. E olha que esse tal de amor machuca. E olha que o amor machuca, dói e faz chorar. E olha que esse tal de amor machuca. Chora, coração. Esperando pra jantar, mil coisas passam em minha cabeça. Tá de lingerie pra me estigar. Com gosto de café me beija pra eu pirar. Casa das primas hoje não rola, porque o mel quando é bom a gente volta. Em tão pouco tempo me fisgou, sinto que é amor. E olha que o amor machuca, dói e faz chorar. E olha que esse tal de amor machuca. E olha que o amor machuca, dói e faz chorar. E olha que esse tal de amor machuca.